Esse é o Águia da Amazônia. O som que a empresa Pop fez pensando em você. Alô, Icoraci! As batidas anunciam que o DJ Jaderson chegou pra agitar. É agora! É agora! Mais pólvora! All you people in the house, get up and scream and shout. Say hey, hey, hey, hey, hey, hey. Inclusive, hoje ele trouxe o seu paizão Sérgio, a sua primeira dama também. Um, dois, três, vai assim! O nome dela é Jennifer. Eu encontrei ela no Tinder. Não é minha namorada, mas poderia ser. O nome dela é Jennifer. Eu encontrei ela no Tinder. E o quê? Mas ela faz umas paradas que eu não faço com você. Vai no caqueado, caqueado, caqueado, assim, ó. Os cara doido quando vê, os cara doido quando vê, os cara doido quando vê, os cara doido. Explica, explica, tem doida, doida. Bora! O show já tá num grau. O show já tá mil grau. O show já tá num grau. O show já tá num grau. O show já tá num grau. O show já tá num grau. Bota pra cima! Jaderson. Ela rebola. E eu dou bicada. E eu dou bicada. E eu dou bicada. E eu dou bicada. Ela rebola. Bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola. Tá chegando o rabo do peru, meu irmão. Vai, vai, vai, vai, vai, vai. Vale da pena. Coisa boa. Me tira de lugar e deixa me salvando do jeito que você gosta. Eu te deixo excitada, te levo no meu, te dou proposta. Não toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Alô, Balinha, tá na área do Mendinho de Debreno. É só o primeiro dama, alô, José Direto. Dá pra cima! Vai, toma, vai, toma, vai, toma, toma, vai, toma. Pop Som. Toma, toma, vai, toma, vai. Palito Acessório. Agora toma, toma. Olha toda a galera do distrito Alex e Francisco, turma. Toma em peso no pop. É DJ Melly, o DJ Mulher. Que não dependem de homem pra porra nenhuma. Pra porra nenhuma. Pra porra nenhuma. Cadê as mulheres independentes de Guaraci? Levanta a mãozinha aí. Aquela mulher trabalhadora. Aquela mulher que não depende de homem pra nada. Levanta a mãozinha aí. Agora! Bate na palma da mão. Bate na palma da mão. Bate na palma da mão. Bate na palma da mão. Alô, Rafael Cambista! Bate na palma da mão. Bate na palma da mão. Terminando aqui todo mundo na piscina do Rivelino com Gordinho, Vander, Sinandinho. Você não tá me ajudando. Só se complica, fala de fulano, chupando mais ainda. Os perreque é tchau, pra inveja é tchau. Os perreque é tchau, pra inveja é tchau. Parceiro DJ Jegueiro lá do comando blindado, alô DJ Ralph! Vai! Hoje eu vou pro rolê, ei, ei, ei, ei. Hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar loucão, hoje eu não quero voltar. E lá pra São João! Hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar loucão, hoje eu não quero. Quem já ativou o modo Fábio Assunção, levanta a mãozinha aí! Não. Quem vai acordar amanhã meio-dia, levanta a mãozinha! Não. Quem não tem hora pra chegar em casa, levanta a mãozinha! Hoje eu vou virar com Fábio Assunção. Hoje eu vou virar com Fábio Assunção. Hoje eu vou virar com Fábio Assunção. O bagulho endoidando, o Gordinho tá tocando assim, assim, ó. Se quer dar um olhar, eu vou te apresentar o melhor baile do Rio de Janeiro. Júnior Santorini. Tu já sabe qual é. Confesso da pé, o verdadeiro puteiro. Então vamos, vamos. Vamos pra ganhar. Isso é Vila Show. E tá tudo. Para em Coraci. Cabelo na régua, olhei pra mim, olhei pra ela, eu falei assim. Não vem qualquer no clipe. Senta, senta, senta, senta, senta, senta. Ela disse. Um abraço também, o nosso amigo Monte, um abraço pra você. Falando do Hipermercantil. Vai sentando. Cadê o loló? Me dá o loló. Cadê o loló, loló? Me dá o loló, loló. Cadê o loló, loló? Me dá o loló, loló. Cadê o loló, loló? Cadê o loló? Agora é no 18ão. É não, é não. É não, é não. É não, é não. Agora é no 18ão. É não, é não. É não, é não. Bota pra cima, vai! Agora é no 18ão. Oh! Explode o bagulho. Vamos nessa, que é só aquecimento. Reggae Bando tem maestro Davidson. Tem Jean Paulo, prata da casa, daqui a pouquinho comandando, hein? Vamos lá, família! Um, dois, três, vai! Negócio é misturar, vai! Tô curtindo essa novinha, tô querendo essa novinha. E pra eu não perder ela, eu vou virar um Zé Droguinha. Tô curtindo essa novinha, tô querendo essa novinha. E pra eu não perder ela, eu vou virar um Zé Droguinha. Eu dava valor, só que ela não dá valor. Preferi o Zé Droguinha, não curti trabalhador. Eu dava valor, só que ela não dá valor. Preferi o Zé Droguinha.

que yo te agarre, baby. Besos en el cuello pa' calmar la sed. Mi mano en tu cadera pa' empezar, como ve. No le vamos a bajar más nunca, mamá. Pa-pa-pa-pa, baila, placata, placata. Como ella lo mueve, sin para, sin para. Las ganas de comerte, ahora son más fuertes. Quiero tenerte y no te voy a negar. Esse jogo eu não vou estar sozinho. Eu vou chamar todos os contatinhos pra assistir da minha camarote. Vários bumbum que é pra me dar mais sorte. Só que o combinado é o seguinte: 90 minutos sem perder o pique. Bola na trave, dá uma tremidinha. É escanteio, dá uma empinadinha. Volta. E bota, e bota, e bota, é assim, ó. Bota, rebola pra baixo, bota, rebola pra cima. Faz um movimento novo, quica, quica, quicadinha. Bota, rebola pra baixo, bota, rebola pra cima. Faz um movimento novo, quica, quica, quicadinha. Vamos fazer o bumbum delas que caem igual. Agora só as mulheres solteiras vão assim, ó. Quica, quica, quica, quica, quica, quica, quica, quica, quica, quica, quica, quica, quica. Meu empresário Adna, o meu parceiro Garne Assada também já tá no som dele, dá um valor. Alô Marcelinho da CB. Eita, danadinha. E aí, GG, caçula, sentiu? Cheirinho de sucesso. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. O bloco do Cupi. E o Davi vai me lançar na hora. E vai pra todas as meninas. É braba de verdade, vem na coreografia, vai, solta sacanagem, vem na fuleiragemzinha, vai, solta sacanagem, vem na fuleiragemzinha, vai, solta sacanagem, vem na fuleiragem. Quando eu mandar, tu vai pra baixo, se eu pedir, tu vai pra cima. Quando eu mandar, vai pra baixo, se eu pedir, tu vai pra cima, vai, bunda pra baixo, vai, bunda pra cima, vai. Atenção, meus garçons! Providencia um pacote de cerveja e mesa aqui pro empresário Atilio Carne Assada do meu lado esquerdo! Chegaram na seca, chegaram na seca. Vai, vai, vai, vai. Leva o movimento para as ricas. Vamos bailar. Ei, ei. Bora dançar tudo. Novinha do papo grande, quantos anos você tem? Eita novinha, tu tá rebolando bem. Eita novinha, tu tá rebolando bem. Que te chama, desafio foi lançado. Pra aquela que vai em cima, pra aquela que vai em paz. Vai em paz, vai em paz, vai em paz, vai em paz, vai em paz, vai em paz. Pra aquela que vai em paz, vai em paz, vai em paz, vai em paz, vai em paz, vai em paz, vai em paz. Pra aquela que vai em paz. Olha a menina, toda se exibindo. Esse é seu momento e faz o que eu tô te pedindo. Esse é seu momento e faz o que eu tô te pedindo. Vai contraindo, contra! Vai contraindo, contraindo. Bate bunda, bunda, bate lá, eu quebro o pedacito. Contraindo, contraindo, contraindo. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai, vai. Quem não tem hora pra chegar em casa, levanta essa mãozinha aí. Vai, vai. Cadê o grito das mulheres solteiras de Coraci? Vai, vai. Cadê o grito dos homens que gostam de mulher de Coraci? Então vamos nessa, meu pop! Mexer aqui, eu boto pra aturar. Bota a bunda pra mexer aqui, eu boto pra aturar. Bota a bunda pra mexer, que eu boto pra aturar. Bota a bunda pra mexer, que eu boto pra aturar. O WM chama a loma e as gêmeas a canção. Vai paralisa com bunda no chão. Vai paralisa com bunda no chão. Atenção, carne seca, dá um chega aqui rapidão. Liso com bunda no chão. No escuro da tua inveja, a minha luz é leão. Vai paralisa com bunda no chão. Vai para, vai para. Vai. Vai, para. Bora que já já tem o nosso voo. Olha ontem. Foi na terra natal do Maestro Davis, um sucesso total lá em Santa Bárbara. Hoje é na terra natal do Jean Paulo e com certeza tá sendo sucesso total, Jean. Bota a bunda pra mexer. No final de abril é no território do Wanderson, lá no Guamá. Aniversário do Estrela do Norte.

tá comendo um ticolé. Tô comendo um ticolé. Ticolé é muito bom. Ticolé é muito bom. Tá comendo um ticolé. Tô comendo um ticolé. Ticolé é muito bom. Quem é que tá solteiro? Levanta a mãozinha aí. É de mim. Quem veio casado hoje pro bloco do Gubi, tem mãe, levanta a mãozinha. Quem tá apaixonado, levanta a mãozinha. É de melancia. Quem tá afim de beijar na boca hoje, levanta a mãozinha aí. Que tal assim, ó? Sou novo pra viver com você, uma história de amor. Isso é tudão, meu irmão. Sou novo pra ficar com você e sentir seu calor. O quê? Preciso experiência, tenho medo da dor. Chorar, chorar não vou, nem morrer de amor. Bora dançar! Chorar, chorar não vou, nem morrer de amor. Tudo parecia, mas não era um sonho, tudo era real. Quando toco esses... Meu parceiro Lucas, está aqui comigo! Lucas Moraes! Peguei meus cachorros do aeroporto com a gente. Um abraço pra vocês aí, todo mundo. Tamo junto, hein? Vamos lá, família. Você existe, eu vou me... Bora pra cima, meu irmão. Alô, Felipe Faria. Já faz tanto tempo que eu não sei. Na companhia da sua primeira dama, a sua cunhada também tá aí, né? Meu parceiro Gelopes e a sua digníssima. A minha linda Cinderela, já faz tanto tempo que eu não sei o que amar. Cheiro do Grau, sempre na minha cara torta. Aqui comigo, um abraço pra você, Aline do Grau, Vitinho do 40, o Motora Daniel. Cinderela, se eu não posso ter, fico imaginando. Se me falta coragem, fico esperando. Mas até quando? Mas ficar imaginando não vai adiantar nada. Ah, e nem ficar sentado esperando você. E o bloco do Gupi dançando todas! Ouvi falar aqui. Vai se mudar daqui e vai levar a minha alegria, meu sorriso na tua mão. E você? Anderson. Será que não cabe eu nessa mala aí também? Sobre o cara, não parar de dançar não hoje. Senso. Vai tocar de tudo no bloco do Gupi. O carne assada não aguenta. Como eu me sinto. Empresário Átila, tá comigo, um abraço pra você, Boninho. Entendo isso, cê tá mudando, não aguento. Meu coração não aguenta. Bora, galera do Pintação também. Adriano e Cotó, alô, Bigoda. E a Soma da Melúcia marcando presença. Isso, cê tá tornando difícil pra mim. O Elito Acessórios. Pra mim. É igual a gente, ele é a sua primeira dama, o seu paizão Sérgio. Mim, o mais novo parceiro da empresa Pop, né, Wellington? Cê tá tornando difícil pra mim. Cê tá tornando difícil pra mim. Cê tá tornando difícil pra mim. Amor, eu não entendo isso. A gente quer abraçar com muito carinho nossa amiga Barbie. Sim. Aí dos cachorros do aeroporto. Tá ligado com a gente via internet, via WhatsApp, Facebook. Então vem curtir com a gente, é Popsui! Bora, Barbie! Cê tá mudando, não aguento. Meu coração não aguenta o dano. Como eu me sinto, não aguento. Com amor eu não entendo isso. Cê tá mudando, não aguento. Meu coração... No começo eu entendia, era só cama, não tinha amor. Porque ela chegou e a gente foi se envolvendo, perdendo medo. Não tinha lugar nem hora. mas aceitando. Sou metade do seu te amo. Bora pra cima, bola! E é uma ciumeira atrás da outra. Tem que dividir. Meu parceiro Dieguinho também tá ali só de boa com a gente. Tá bom que eu aceito. Um abraço pra você, Dieguinho. Bora, Ramon! Na verdade, aqui eu amo. Agora. Você não quer ser amante. E é uma ciumeira atrás da outra. Tem que dividir seu corpo, a sua boca. Tá bom que eu aceitei por um instante. Na verdade, aqui é amante. Não quer ser amante. É uma ciumeira atrás da outra. Manda zero, zero. Grossaram o caldo, foi? Do Guaré! E a gente foi se envolvendo. Banda 007. Quando te perdi, sem limites, eu sofri. Pensei que fosse forte. O Alan Ney do Hipermercantil. Eu não posso te negar. Banda 007. É o bloco do Gupi, o nosso Babisson tocando tudo. Pois ele chegou. O Arrasta Povo Babisson, o águia da Amazônia. E aí, Negão, se mesmo. Olha o Didi. Cheiro de perfume bom, ei, a da gaiola, gordinho dos teclados, ei, a da gaiola, as meninas tão chegando, ei, a da gaiola, o Didi tá só olhando, ei. Com a gente, um dos maiores artistas do Brasil, meu irmão. Vai, vai, vai! Forrozão, vai dançando forrozão, vai dançando forrozão. Vem, Fábio Assunção. Hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar loucão. E hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar doidão. Hoje eu não vou voltar pra minha casa não. Pra minha casa não, pra minha casa não. E hoje eu vou virar de novo o Fábio Assunção. Chão, chão. Ela vai, vai, vai, vai, vai. O empresário Atila vai virar. Chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão. Bota pra descer. Zezé cantou. Alisson CD. Meu parceiro CD de alto. Lucas Moraes e os cachorrões. Hoje eu vou ver o ponto. Meu parceiro Ramon também tá comigo sempre, garoto. Vamos lá, família. Não, pra minha casa não, pra minha casa não. Hoje eu vou virar o quê? O Fábio Assunção. Chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, xingando, enchendo o saco, perguntando quem é essa perua aí. Mas peraí, mas peraí, você não paga as minhas contas, já não é da sua conta, o que é que eu... Essa eu quero ver a galera de coração cantar bem forte, vai! Vou te explicar. Um, dois, três, quem sabe? O nome dela é... Eu encontrei ela no Tinder, não é minha namorada. E o né? Mas poderia ser, o nome dela é Jennifer. Eu encontrei ela no Tinder, mas ela faz umas paradas. E o Matara Daniel. Eu sou filho do mato, eu venho da roça. O meu pai foi vaqueiro, minhas mãos são grossas. Eu não sou doutor, não sou engenheiro. Dinheiro, só trago comigo meu cavalo ligeiro. Ela estourou no meu peito e disse vaqueiro. O meu pai adotou advogado. Meu parceiro Jairo do Grau, ali do Grau, você também. Alô, Zinho Lopes. Eu só quero é você. Meu parceiro Felipe Farias também. Vaqueiro, o meu pai adotou advogado engenheiro. Bora marcar domingo lá na casa do sargento, bora. Domingo que vem. Tudo certo, alô Wellington Ciborgue. Aí de lá tem mais um bloco lá pro Gordini Marituba. No domingo, hein? Tá fechado então, garoto! Como é que dá? Bora ver se o sargento é moleque doido. E bota a bunda pra mexer! Gordinho! Alô, meu velho, aguarda Josimar, ou é o Jean Paulo? Jean Paulo, Marinho! E aí, Jean Paulo? Tudo bem, a gente abraça com muito carinho o nosso grande parceiro Vitinho do 40, ele, o nosso motora Daniel, um grande abraço pra vocês, com muito carinho! Olha o carne assada, 48 horas, ao nosso lado, você, o nosso empresário Átila, os cachorrões! Tamo junto, hein? Pop é o Pop! Pop! E água raiz, bem basicinho. Esse é o Jean Paulo. Tamo por aqui, Gordinho. Olha o meu parceiro Carlinho, Casa da Açaí. Tá por aqui, um abraço do Apolo, maninho. É o rei do açaí, Carlinho. Não para não, não para não, não para não. O negócio vai misturando o açaí. Dois, três, quem lembra? direto de Tabatinga. Vem ali, Ló. Comandante Wellington. Feira tem caçada, hein? Direto pra Monju. Não, não quero uma canção. Bora, Ramon! Eu quero esquecer. Ele, o Lucas Moraes, os cachorros do Urubu. DJ André, DJ André. O Águia. Tocou a nossa canção. Me segue, mas vou lembrar de você. Do Pop Som por lá, vamos juntos, hein? Já dançou. Na quinta-feira, galera. Vem me amar. Quem sabe solta a voz, solta a voz, solta a voz. Isso é amor. E o quê? Eu não posso negar com você. Chega primeiro lá. Onde você for, eu vou com você. Me tira de casa. A gente é os cachorros. Você está tão longe, por que você não volta? Meu amor, te peço. Meu amor, te peço. Um, dois, três, vai! Estou ficando louca, só penso em você. Meu amor, tu és. Meu amor, tu és. A noite, as estrelas iluminam meu quarto. Me sinto. A Jaderson, forte abraço, minha amiga Sônia. Tá aqui com a gente, ela, o nosso amigo Marcel. Alô, Marcel! Dizer a verdade, matar a saudade. Toda noite sozinha em meu quarto, sem você ao meu lado. Deixa eu pedir outra vez. Eu entendo, eu fui o culpado por você sofrer. E não, e não! Não vá, meu grande amor. Eu te peço. peço perdão, me desculpe por você sofrer. Te machuquei, te fiz chorar, meu bem, eu fui um covarde. Te deixei só. Meu parceiro Robertinho, tá aqui no Pop Som, é ele, junto com o nosso amigo também, o Ângelo. Alô, Ângelo! Alô, Kari, um beijão pra você, Kari! Olha a parceria! É como vício, você vem me procurar. Como faz desde o início, cada vez que quer voltar. É como ciúme, no calor da minha cama, você jura que me ama. E me pede! Pede pra ficar. E logo agora, logo! Logo agora que eu quase esqueci. Um abraço, meu Alex Rig, assessor do deputado doutor Daniel. Presidente da Leva, curtindo o som que lhe dá valor. Top Som. E não! Não, de novo não. Naquela brinde, novos passos pra você. No meu coração, eu juro que não. Não, de novo não. Não vou deixar essa loucura me levar. Morrer de paixão, eu juro que não. Vai, vai! Feira tem Maranhão. Comandante Welly do Família Pantanal, Vitinho do 40, Jairo do Grau, Aline do Grau, Motora Daniel. Gordinho, Forte abraço, meu parceiro Felipe, tá aqui ele. E a sua primeira dama, alô. Nossa amiga Karen também tá aqui no pop. Nossa amiga Dani, alô Dani. Seja bem-vinda na família. Vamos lá, família. Nossa amiga Michel também. Lá da 15 de janeiro. Tá aqui no Pop Som, obrigado você. Alô Michel, gente boa. Você quiser, eu te peço, esquece o que passou só porque eu te quero. Espetáculo hoje, aqui em Coraci, de volta na Vila Show, antigo Ibirapuera, e o nosso Pop Som do Bloco do Gumpi, Manino! Bora, Gordinho, já preparando tudo, já a gente assume o nosso Águia da Amazônia, e convidando toda a galera das terras, chega junto, vem embora, que o negócio tá bacana, o negócio tá legal, e o Pop detonando, Gordinho! Também tá aqui com a gente, lá da Tia Fátima, Viagra do Combatão. Vem carne assada, Luan Atila! O Ney do Hipermercantil tá com a gente no Pop! Na vida louca é assim, Pop da Amazônia. Nada se sabe se volto, só tenho você por mim, então não me abandono. Vamos lá, família! Nosso amor é verdadeiro e forte o bastante, pra suportar a distância e algum tempo longe. Não quero que vá lá me visitar naquele lugar, não importa. Diz ao perto até a morte, eu volto sim, você é a parte boa que existe em mim. Segura a onda, amor. Botaram o Daniel, Jairo do Grau, Aline do Grau, o Wellington da família Pantanal, o Wellington Acessórios, seu paizão Sérgio também aqui com a gente, obrigado pelo carinho, Felipe Lopes, G. Lopes, Felipe Farias, enrolou tudo, alô Wellington Simborg! Soins.